Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz o segundo de uma série de dois programas dedicados ao lançamento de mais um trabalho de uma grande cantora brasileira. Trata-se de Áurea Martins e seu álbum Iluminante. Começamos com a música Acho Que É Você, de Paulo Valdez e Hermino Belo de Carvalho. Esse mar se batendo nas pedras, sou eu te chamando. Esse vento sofrido soprando na boca da noite, sou eu também, sou eu também. Essa estrela cadente é a minha tristeza. Iluminante, de Áurea Martins, é um disco que já nasce referência, definitivo. Pela intérprete que a Áurea é, mas também pelo repertório, pelas participações de instrumentistas e cantores, pela produção bem cuidada e bem sucedida. Confira o sucesso de Herbert Viana e Paula Toller, Nada Por Mim, onde Áurea vem acompanhada pelo Terra Trio, aquele mesmo, o histórico que você conhece, com Zé Maria Rocha, Fernando Costa e Marcelo Costa. Você me tem fácil demais, mas não parece capaz de cuidar do que possui. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz. Me disse vá e eu não fui. Não faz assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que sou seu. Não, não faz assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que sou seu. Chegou trincando seus dentes. Além do Terra Trio, a maior parte das faixas traz a banda formada por Denise Rodrigues, sax e flauta, Luiz Barcelos no bandolim, Gabriel Guest, teclados, Pedro Alni baixo, Cássio Stepperson bateria e Paulino Dias na percussão. Ouça Via Crucis, de Vital Assis, Lucas Porto e Hermino Belo de Carvalho, com a participação de Vital Assis. De onde saiu essa louca? Os outros se entreolhavam. E me dei conta então que era de mim que falavam. Com o olhar posto no chão, meus lábios mais se crispavam. Mistérios, mistério, mistério. Cantar é uma contrição. É mastigar impropérios, palavras de baixo calão. Embarcação, de Francis Raim e Chico Buarque, com Domingos Teixeira no violão. Sim, foi que nem um temporal, foi um vaso de cristal que partiu dentro de mim. Ou quem sabe os ventos pondo fogo numa embarcação. Os quatro elementos num momento de paixão. Deus, eu pensei que fosse Deus e que os mares fossem meus, como pensam os ingleses. Meu, eu pensei que fosse mel e bebi da vida como bebe um marinheiro de partida, mel, meu. Eu pensei que fosse meu o calor do corpo teu que incendeia meu corpo há meses. Ah, como